Artist Union, Jumbo, Mix Up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. Only for enquanto Circuit des Yeux, do álbum Reaching for Indigo, foi A Story of This World Part 2. Bem-vindos a mais 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, através da Universidade FM, Rádio Castrense e Rádio Universidade de Coimbra. Continuamos agora também com a superlativa australiana Jan Clover, o último álbum do ano passado, em nome próprio. Ficamos desta vez com Regional Echo. Bem-vindos. as a grave. Tombs of dreams past, wealth gone to waste. The Australian mulheres no início da emissão de hoje, Alley Four, também Jan Clower com Reginald Hickel, e continuamos com Elizabeth Bernholz, assina como Gazelle Twin, o último trabalho Kingdom Come, e desta vez o destaque para The Suburbs. commercial radio overall is the worst thing. You get the odd bit of really good radio, and it's very slick and it's very highly produced, but it's the worst thing because it could be so much better. In a sense, audiences are what make radio bad. If you have to have high numbers, you go for a mass market, you dumb down, or everything's middle of the road. You get the numbers, you get the advertising revenue, but you don't have good radio anymore. These sounds and the places they take us back to are comforting, but they also let loose that longing for what's lost. Once two colors came. Esta é a primeira das duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Acabamos de ouvir Bang, tema inicial do álbum Haha Hu Hu, assinado por Aaron Roach. Anteriormente, uma banda que nos toca aqui no nosso muito especial palato auditivo. Não fazem assim nada de especial, mas recuperam algum do som de há 30 anos atrás e de forma bem criativa. São os Dry Erase, o álbum chama-se Fatal Glitch e os temas foram Headache e Silence. E continuamos com aquela que é uma das nossas bandas preferidas da pop dos últimos anos, são os nova-iorquinos Plates of Cake. Situation. When you met someone that trusts you, will you see him through? situation. Who is taller than I? In this situation, how can you get someone to trust you? Will you see it through? Who's got the power in this situation? Who's got the power in this situation? When you want someone to trust you, will you see it through? Will you see it? Excelentes Plates of Cake, seu álbum de 2016, Becoming Double, que por aqui rodou, era excelente esta cassete. Novo trabalho para estes mesmos Plates of Cake, de título Let's Not Deprive Each Other, é ainda melhor. Ouvimos os dois últimos temas, You're On Your Own e I'm Faithful. E vamos finalmente, possivelmente para alguns, terminar a divulgação que temos feito à caixa que contém os três primeiros álbuns dos germânicos DAF, iniciais para Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Para além dos três primeiros álbuns, há também por aqui um EP com remisturas. Vamos ficar com o último disco, longa duração, de 1982, de título Für Immer. Vamos ouvir Verlieb dich in mich e Kebab Traum. Os DAF, a caixa intitula-se Das ist DAF. Ich dich in mich. upon the grave question presented by the slaughter of innocent men, women, and children, there should be an honest, courageous conference of patriotic, law-abiding citizens anxious to punish crime promptly, impartially, and by due process of law. Your tongue. Bela reunião esta de Dan Melchior com a banda Spray Paint. Deram o nome à junção de ambos de Contributors. O álbum chama-se assim mesmo e desta vez destacamos It's a Natural Low. Anteriormente também um belo ajuntamento, Bill McKay com Riley Walker. O álbum Spider Beetle Bee, o tema esse foi The Grand Old Trout. Para continuar a celebração do 40º aniversário de um grande disco de reggae, roots reggae mais propriamente, editado em 1978, o álbum do trio jamaicano Culture, de título Two Sevens Clash. Vamos ouvir Get Ready to Ride, The Lion to Zion, e depois o tema título, para terminar assim esta primeira das 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, mas temos ainda depois Boubacar Traoré de Dunia Tabaló. Voltamos depois. Saint Jacob de la Vega and Kingston is gonna meet. And I can see with my own eyes, it's only a housing scheme that divides. What a shame on Bombay, bring it to Seven's Clash. Police station. How beautiful it used to be. And it has been destroyed by lightning, earthquake and thunder. I say, what? What a limon bombay. Bring it to seven. Inside of Spanish Town District Prison, and when they were about to take him out, he prophesied and said, "As I pass through this gate, no other prisoner shall enter it here through." And so it is until now. The gate is being locked. Say what? What a limon bombay. Was so good. Dis-lui que je l'aime. Et dis-lui pays d'Ivoire que je l'aime. Et Dieu que je l'aime, comme mon pays d'Ivoire que je l'aime. Toi que jeune comme un frère, toi que jeune comme un frère. Toi qui es mon ami, toi qui es mon ami. Et n'oublie pas que je comptais sur toi pour le dire que je l'aime. Et dis-lui que je l'aime comme mon pays, dis-lui que je l'aime. Et dis-lui que je l'aime comme mon pays, dis-lui que je l'aime. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la faço pra ele, mano. Ele, mano. Anca vini ca faço pra ele. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. Time. Já há uns bons minutos por dentro da segunda e última parte da Orelha Anstra, canal auditivo suplementar na Rádio Castrense, Rádio Universidade de Coimbra e Universidade FM, podcast em orelhaextra.com. Começámos com uma excelente compilação da editora sueca de Estocolmo, Punk Slime Records. O disco chama-se Punk Slime Family Album e ouvimos os Boys com Rabbits, depois os Terror Rods com Tough Guy, também Steel and All dos Mind Rays e terminamos com os I Sun e o tema Polaroids. Continuamos agora com algo completamente diferente, o álbum Dark Queen Mantra, o título de uma das peças de Terry Riley, interpretada pelo Del Sol String Quartet, com a ajuda do filho de Terry Riley, o guitarrista Gian Riley. Mas há por aqui uma outra peça, chama-se Más Lugares Sur Madrigali de Monteverde, pertence a Stefano Scodanibio, e vamos ouvir dessa mesma The Will and Mythic Bird's Waltz, que de valsa não tem nada. Thank you. Thank you. radio for me, public radio, for me, is a purveyor of culture, or should be a purveyor of culture. And you can't measure it. You can't count the value of this. The value of purveying, the value of conveying culture can't be counted. It can't be measured. And as soon as you start measuring it, you kill it. As soon as you start counting it, you kill it. And the counters are everywhere now. Where Perry's ashes lay. Perry was my uncle, and his heart was black and cold. He cheated many that fui eu que liguei, Luísa. Era para pedir a ver se me trazias o cheiro, mas assim, paciência. Amanhã leva para o almoço da mãezinha, tá? Beijinhos, tchau, até amanhã. With your eyes down, gaze. os grandes Guided by Voices, de um dos dois discos editados o ano passado, no caso How Do You Spell Heaven, o outro foi August by Cake. Deste How Do You Spell Heaven ouvimos King 007, Diver Dan, um tema que nós por aqui dedicamos ao nosso shaper favorito, Dan Costa, e depois Pearly Gates, Smoke Machine, um dos melhores títulos de canções que vimos nos últimos tempos, os enormes Guided by Voices em grande, grande forma. Anteriormente, James Jackson Toth, enquanto Wooden Wand, do álbum Clipper Ship, foi Mellow Toward the River. Chegamos quase assim ao final de mais de 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Não se esqueçam que o podcast está em orelhaextra.com. Vamos ter tempo ainda para ouvir We Were Beautiful, incluído no EP How to Solve Our Human Problems Part 1, editado o ano passado. Para este ano estão prometidas as partes 2 e 3, são os Bell and Sebastian, e depois ainda Mark Heidsel de Hey, Mr. Ferryman. Tchau. Some just a little below. We were in the open scene with a grind of coffee bean, and the women are oblique, and the boys are paper thin, ragged beers upon their chin. We're on the outside looking in. Above the present day, rise above the popular melee. I see you the way you are, I see you the star. We were beautiful before this went down. Beautiful before the years came, turn it upside down. We were beautiful before we got wise. We were beautiful with sky and like it being low. I am hanging on the line, I'm on duty all the time. I am your Samaritan on call. Try my best to heal all the emptiness you feel. In the giving I will be alive. We've been wrapped around our roots, nothing on except our boots. We were intimate around the waist. We were settling our scores, we were healing over souls. We were living out the pleasure that we lost. We were beautiful before this went down. We were beautiful before the years came, turn it upside down. We were beautiful for all the time and space. I will tell it to the sun, and I will tell it to. If you listen to the night, we can hear the madman fight, hear the foxes making up. But the people aren't immune, sleeping silent in the rooms, growing bodies with their sleep, making plans inside their heads, making love to shallow friends. Shallow friends. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Yeah. right, as long as we keep it nice.